Olá. Quando nós falamos de justiça, podemos pensar que existe a justiça de Hollywood. Justiça de Hollywood é essa que você vê nos filmes, desde os justiceiros ali dos filmes de Bang Bang, passando pelos justiceiros, da época dos anos 60, depois, mais para frente, agora nós temos aí os Vingadores, esse tipo de justiceiro que está na moda hoje em dia. Mas tem a justiça de Deus, que é bem diferente dessa justiça de Hollywood. E talvez exista no mundo uma grande confusão. Na verdade, existe uma grande confusão sobre justiça, sobre a verdadeira justiça. E claro que a cultura tem um papel nisso. Enfim, o fato é que, agora olhando para a Escritura, nós percebemos que a nação de Israel, ela foi instruída a respeito da justiça de Deus, ou seja, da verdadeira justiça, a justiça reta, a justiça exata, a justiça sem meias medidas, a justiça sem favorecimentos ilícitos, a justiça sem corrupção, a justiça que nós vemos claramente nas Escrituras e que o povo de Israel foi instruído. Quando nós olhamos para a conquista, para a época da conquista, nós percebemos estamos vendo aí no livro de Josué, que narra esse período, o período da conquista. Vemos ali a distribuição das terras, a distribuição que seguiu, pelo menos em linhas gerais ali, né? Josué, a gente percebe que ele segue padrões corretos e tudo mais. A gente vê algumas questões ali difíceis de lidar, algumas questões que fogem um pouquinho aquilo que deveria ser exatamente, mas nós vemos um líder que pode e foi aprovado, pode ser e foi aprovado nesse quesito como líder não só militar para assegurar ali as tribos que elas assumissem a posse das terras, mas na hora de fazer a divisão segundo os critérios que Moisés já havia estabelecido. E sabemos que nós temos visto isso, né, que as tribos elas tinham certas características peculiares, cada tribo tinha assim um DNAzinho particular, mas todas tinham o DNA, ou seja, a genética, não só física, mas uma genética espiritual, uma genética de tipo de comportamento e de atitude que marca a nação de Israel historicamente falando. Então é interessante nós vermos isso, vemos o desenvolvimento disso e vemos como que a justiça, a verdadeira justiça, se encaixa nisso. E é nesse sentido que nós vamos ver uma tribo hoje que tem tudo a ver, pelo menos no seu nome, com essa questão, o nome que foi dado a essa tribo. Portanto, nós vamos ver lá em Josué, capítulo 19, os versículos 40 a 48, vão tratar disso. A tribo de Dan. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Estaol, Ir-Semes, Saalabim, Ajalon, Itla, Elom, Timna, Ecrom, Euteque, Gilbeton, Baalate, Jeúde, Beneberaque, Gat-Rimon, Mejarcon e Racon, com o território diante de Jope. Mas o território dos filhos de Dan era pequeno demais para eles, por isso os filhos de Dan foram e atacaram Lezem e a tomaram, matando os moradores a fio de espada. e tomando posse da cidade, foram morar nela. Eles chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Bem, então nós temos aqui a ideia de que a justiça ela é interpretada e pode ser interpretada de várias formas. No caso aqui específico da tribo de Dan, nós temos todo um histórico que nos mostra essa interpretação da justiça. Bom, primeiro nós temos a identificação com a justiça. Ora, uma tribo identificada com a justiça pelo seu nome, através de um nome. Em Gênesis 30, onde nós temos ali o nascimento dos filhos de Jacó, um após o outro, né, as etapas ali, nós temos a partir do versículo 5 e 6, na verdade, nós temos o relato do nascimento de Dan. Bila engravidou e deu-lhe um filho, a Jacó no caso aqui. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. O nome Dan significa basicamente juiz. Ele está ligado a esse conceito. Ele é o quinto filho de Jacó, ele é o primeiro com Bila. E que Bila o concebeu para Raquel. Bila é a serva de Raquel e é onde começa aquele espécie de vale-tudo na competição entre as irmãs. É quando uma serva começou a ser usada para gerar filhos para Jacó, ao invés de uma das esposas ali no caso. Foi a primeira vez que isso foi feito por meio de Bila. Aqui é o início, quando Raquel ela está muito muito contrariada e está lá, como a gente diria hoje, pegando no pé de Jacó, que ela ia morrer se ela não conseguisse dar filhos para ele. Ele fica nervoso, ele fica irritado com aquilo. Eu estou por acaso no lugar de Deus para fazer você ter filhos, né? Para fazer você se tornar fértil. Essa é a resposta dele. Então ela propõe que ele tenha filhos através de Bila, a sua serva. E ela entende que o nascimento de Dan, ou seja, o fato de ele nascer, ela engravidar e esse filho vir ao mundo, é um selo de aprovação de Deus. Ela entende isso, ela interpreta dessa forma. Ela acha que assim ela está. Deus está exercendo a sua justiça. Ela se sentia injustiçada. E assim ela diz: Deus agiu em meu favor, por isso vou pôr o nome de Dan, o juiz. Um juiz é um termo, né, de responsabilidade, né, você colocar um nome assim numa pessoa. Mas veja que isso veio através da vocação. Lembra que as vocações aí a gente sempre comenta da bênção de Jacó nos seus últimos dias, quando ele dá aquela sua bênção profética, que é ali uma mescla de características pessoais que ele via ali nos seus filhos com anúncios que ele fazia, perspectivas ali para o futuro dos descendentes daquele seu filho. Então a gente vê isso lá em Gênesis 49, sempre, né? Gênesis 49 é onde nós encontramos essa bênção, né? A bênção de Jacó, e nós vamos encontrar isso dos versículos 16 a 18. Então nós temos o seguinte: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde o calcanhar do cavalo e faz o seu cavaleiro cair para trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Então veja que no versículo 16, né, de Gênesis 49, Jacó, de novo aqui identificando Dan com o seu nome, né, com o nome, com o nome que ele recebeu. Dan julgará, né, ele terá o poder de julgar o seu povo como uma das tribos de Israel. Ou seja, ele terá os seus direitos. Dan acaba se tornando uma tribo menor, né, em número. E parece que é isso que tá sendo antecipado aqui. Mas não perderia os seus direitos, teria os seus direitos. Tanto é que recebeu lá na frente, receberia a sua terra como qualquer outra, teria sua certa autonomia, ou seja, teria os seus próprios anciãos, poderia tomar suas decisões familiares, decisões dos seus clãs ali. Você sabe que cada tribo tinha lá os seus líderes. E Dan iria ter os seus também, iria poder exercer isso, estaria dentro disso, dentro desse direito. Mas também seria como uma serpente junto ao caminho, uma víbora que morde o calcanhar do cavalo, faz cair o cavaleiro. Os intérpretes aqui costumam entender os termos que foram usados aqui por Jacó. Como uma cobra que vive naquelas regiões, eles identificaram aqui que é um termo muito específico, que é o que hoje se chama cobra de chifre, uma cobra cor de areia, ela se camufla muito bem ali em certas regiões, e extremamente venenosa, extremamente perigosa. Então a ideia, é claro, de astúcia. A ideia aqui de alguém é diferente de outros animais. A gente já viu leão, a gente já viu burro, a gente já viu gazela. Então você vê que nessas descrições que Jacó faz, ele utiliza muito os animais aí. Mas vemos aqui um animal perigoso, um animal traiçoeiro, um animal que pode causar dano. Veja, se você associa isso com um senso de justiça, com alguém que está fazendo algo alinhado com a verdadeira justiça, até pode ser uma boa característica. Ele poderia usar essa característica, os seus descendentes, a tribo, poderia usar essa característica de atingir ali os inimigos, de ser um ponto de defesa ali para a nação de Israel. Bem, precisamos verificar se isso se deu na prática, se isso realmente aconteceu, se esse potencial para ser um agente ali perigoso realmente aconteceu no bom sentido, né? Por isso, a primeira coisa que a gente poderia pensar aqui, meditar um pouquinho, parar para refletir, é a questão de a importância, né, de se identificar com a verdadeira justiça. Isso é essencial quando nós falamos de justiça diante das justiças que há no mundo. Por exemplo, Raquel, ela entendeu o nascimento do filho como um ato de justiça de Deus. Há verdades nisso, de certa forma, mas há também um sentimento muito particular de quem vê as coisas, quer ver as coisas a seu favor. Quer ver as coisas com bons olhos, quer ver Deus agindo, aprovando coisas. É comum a gente ver as pessoas espiritualizarem certas coisas no dia a dia, dizendo: ah, Deus está me abençoando, Ele está me dando isso, Ele está me dando aquilo. Isso precisa ter certos cuidados, uma vez que a verdadeira justiça, ela tem padrões absolutos, retos, padrões perfeitos. E vamos lembrar aqui de uma notinha que tem na bênção de Jacó, quando ele fala que ele espera pela salvação. Espero pela tua salvação, ó Senhor. É a primeira vez que essa palavra aparece nas Escrituras. Palavra salvação, a palavra que está ligada ao próprio nome de Josué, e mais tarde vai estar ligado ao nome de Jesus e Yehoshua. É a ideia, a palavra que a raiz é exatamente a mesma. Isso é muito importante porque parece que essa frase de Jacó, ela a princípio, ela parece desconectada aqui do contexto em que ele está falando várias coisas ali em relação aos filhos. Ele fala de Dan se referindo a uma serpente e depois ele fala da questão da salvação. O que isso tem a ver ou não, a história vai ajudar um pouquinho a gente a entender, porque na verdade a verdadeira justiça de Deus, a concretização da justiça de Deus, ela tem a ver com salvação. Há uma ideia de salvação nacional aqui, ou seja, a salvação dos seus descendentes, uma salvação da sua descendência, tem esse sentido, mas existe um sentido mais profundo, porque a verdadeira salvação, a própria salvação de Israel, ela só tem um impacto real, efetivo, dentro de um determinado contexto, como a gente sabe. Então, mas fica aqui esse importante lembrete de que é necessário haver uma identificação com a verdadeira justiça e não apenas a justiça que nós concebemos, a justiça que as pessoas difundem, a justiça que a cultura do mundo impõe. Hoje em dia, por exemplo, ser justo pode significar muitas coisas completamente diferentes e até opostas àquilo que a Escritura chama de justiça. Então temos que ter cuidado aí. Mas vemos aqui em seguida aqui a perversão da justiça. Nós vemos que a tribo de Dan, ela negligencia o seu papel a não se acomodar ali no território que foi reservado para ela. Aquele sorteio que saiu, para eles não valeu nada. Existe uma nota aqui, no próprio texto de Josué, dizendo que o território era pequeno, mas a ideia aqui não é que o território. Não é somente esse o motivo. Depois tem outros textos em Josué, em Juízes, nós vamos ver alguma coisa nesse sentido. Logo no primeiro capítulo é informado ali que houve, inclusive, uma oposição por parte dos amorreus, eles são chamados de amorreus, mas veja que se você olhar bem para o território que é descrito aqui, e é um território ali que você vê que fica entre Judá e Efraim e o Mediterrâneo. E essa parte do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, a oeste, evidentemente, né, que é a faixa que ficou ali para essa tribo. Se você olhar bem no mapa e olhar para quem estava ali na época, você vai entender um pouquinho da dificuldade que Dan encontrou. Quem estava ali era ninguém menos que os filisteus, um povo que resistiu e atacou, inclusive, Israel até nos tempos de Davi. Nós vemos quem é Golias, se não filisteu, né? Só para lembrar aqui do quanto esse povo permaneceu, quanto tempo esse povo permaneceu ali, incomodando, sendo difícil mesmo, de ser combatido, de ser resistido. Então parece que a primeira negação ali, primeiro ato negligente, né? A primeira negação dos seus deveres, primeira negação de fé, de assumir, de ir lá e realmente expulsar aquele povo ali foi por parte da tribo de Dan. Eles preferiram se deslocar para longe, acabaram assumindo uma cidade, na verdade, um território que não foi um território grande. Se fosse a questão só do tamanho, eles acabaram assumindo um território bem pequeno, no extremo norte do território ali de Israel. Bem ali já encostando ali no Líbano. Se você olhar para Juízes 18, a gente não tem o tempo para olhar o capítulo inteiro, na verdade, que precisa ser examinado. Vale a pena você depois dar uma conferida lá. Você vai ver um paralelo com o relato que a gente vê aqui em Josué. E veja que ali eles assumiram realmente um papel vergonhoso, a tribo de Dan. O que que aconteceu? Eles foram até essa cidade lá ao norte. Ali eles encontraram antes disso, né, um sacerdote de Israel, porém que estava praticando idolatria. E ele foi a coisa na época de juízes foi tão distorcida que o sacerdote era um sacerdote particular. Ele foi adotado por um homem lá, por uma família, e ele era sacerdote só ali, né, para eles, o que já é uma distorção. E ainda por cima, era um sacerdote idólatra, o que era pior, evidentemente. E ele tinha lá os seus ídolos. O que o pessoal de Dan fez? Foi lá e convenceu esse sacerdote a ser sacerdote da tribo. E roubou o sacerdote com os seus ídolos daquele homem. E tudo é tão estranho, tudo é tão distorcido, que o pessoal ainda vai reclamar lá que eles roubaram o sacerdote deles, roubaram os ídolos deles. Parece uma discussão de um povo pagão, mas é o povo israelita, discutindo sobre essas coisas. Veja a perversão da justiça. Veja uma tribo que recebeu a sua autonomia, recebeu o seu território, negligenciou o seu território. Aí o que que eles fizeram? Pediram para esse sacerdote consultar a Deus. Não sabemos se ele consulta a Deus realmente ou não, porque na verdade ele é um sacerdote idólatra, mas ele diz para eles que sim, que eles poderiam fazer o que eles estavam pedindo, que era invadir a tal cidade, a cidade de Laís, que depois eles deram o nome de Dan, em homenagem ali ao seu antepassado, fundador da tribo, e ali eles fizeram um verdadeiro massacre de um povo que até estava ali pacificamente, eram sidônios, pessoal da cidade de Sidom, que tinha se estabelecido ali, vivia isolada, não tinha defesa, não tinha nada. Eles estavam ali, no meio das montanhas, vivendo de uma forma pacífica e tranquila, e poderiam ter sido expulsos dali sem maiores problemas, entendendo que o território pertenceria então às tribos de Israel. Porém, tudo foi feito de uma forma tão equivocada, tão injusta, que fica uma mancha terrível. Consta no texto de Juízes que a idolatria e esse sacerdócio idólatra, ele continuou na tribo até a época do exílio. Então você vê que por gerações aquela tribo se manteve ali. Eles estavam lá bem, bem para cima, bem ao norte, e conseguiram manter essa idolatria, resistindo às reformas que vários reis vi que vieram, que promoveram o combate à idolatria, que promoveram a limpeza espiritual em Israel. Nada disso os fez retornar para os verdadeiros caminhos de Deus. A justiça sendo totalmente pervertida. Talvez por isso é que essa tribo é omitida quando você vai para Apocalipse, capítulo 7, e você vê ali os 144 mil a 144 mil testemunhas, que são 12 mil de cada tribo de Israel. Você vê que a tribo de Dan não aparece ali. Levi é novamente contado ali entre as tribos. Lembra que Levi não é contado na distribuição das terras, mas entra ali, a tribo de Levi entra ali na contagem dos 144 mil, mas Dan não está presente ali, o que é entendido aí historicamente, né, como um sinal da reprovação de Deus a essa tribo que vergonhosamente manteve a idolatria dentro do seu território, dentro dos seus limites ali. Alguns, inclusive, alguns líderes da igreja da era pós-apostólica, como Irineu, Ambrósio, Agostinho, Teodoreto, eles chegaram ao ponto de dizer que o anticristo virá dessa tribo e por isso não tem ali. Ela não está entre os 144 mil, porque justamente eles estarão alinhados com o seu líder, o anticristo, que, segundo eles, segundo o entendimento deles, virá dessa tribo. Veremos se esses intérpretes, entre eles aí pessoas respeitadas, como o próprio Agostinho, Irineu, Ambrósio, Teodoreto, se eles estão certos. Fica aí uma lacuna, né? Porque é algo que a gente não tem assim como bater o martelo e fechar 100% com eles, embora faça algum sentido. A questão é: a justiça foi pervertida por Dan. Isso não há a menor dúvida, que eles perverteram de forma grave a justiça de Deus. O que não foi algo peculiar deles, como nada foi tão peculiar de nenhuma tribo. Israel, como um todo, como nação, perverteu a justiça de Deus. É possível que Dan tenha sido um foco permanente de contaminação ali dentro. E isso é algo bem presente ali. Mas a ideia é que a nação toda, realmente, a gente olhando para a Escritura e estudando, a gente vê como Israel certamente se desviou. A vinda de Jesus Cristo denunciando essa perversão, e antes dele, os profetas. Quanto os profetas denunciaram a injustiça sendo levada ao extremo em Israel, a justiça de Deus sendo pervertida em Israel, o anseio de Jacó, aquele anseio aguardando para que a salvação viesse, para que um dia essa salvação chegasse, era o anseio de todo bom israelita. Ele traz com essa notinha, com essa frase, aquilo que exala o bom perfume, o que é uma declaração que vem do coração de alguém de fé, alguém que tinha uma expectativa de salvação, salvação que vem de Deus e que, no caso, evidentemente, através do Messias, Jesus Cristo, a justiça em pessoa, aquele que veio para cumprir a justiça de Deus de forma plena. E por isso, hoje, eu e você que cremos em Jesus, temos a bênção da justificação, que, apesar de não sermos justos, justamente fomos convencidos da nossa injustiça, do fato de não sermos justos, e reconhecendo isso e reconhecendo a justiça de Cristo, obtivemos a bênção de sermos justificados pela fé em Jesus. Justificação da qual nós desfrutamos hoje e iremos desfrutar no futuro. É quando estaremos ao lado de israelitas, crentes de todas as eras, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Que grande privilégio que nós vigiemos as nossas próprias atitudes, evitando perverter a justiça. Que procuremos ter discernimento para não confundir essa justiça hollywoodiana. Na verdade, a justiça hollywoodiana é só uma amostra de tanta injustiça que o mundo propaga, que a cultura do mundo propaga, que as leis dos homens muitas vezes propagam. As leis dos homens, elas têm aspectos bons, mas elas são pervertidas pela corrupção que há no ser humano. Então nós temos que ter cuidado para nós mesmos não nos envolvermos com a perversão da justiça, buscarmos sermos justos na medida em que pudermos, nos alinhar com aquilo que é de Deus, com aquilo que vem dele. Sermos gratos pela justificação em Cristo, esse grande privilégio nós não merecíamos, mas fomos justificados pela fé nele. E, evidentemente, anunciarmos essa justificação, a justificação que é exclusivamente pela fé em Jesus. Pela graça somos salvos. Quem é justificado está livre de toda condenação, livre de toda culpa. hoje e para todo o sempre. Que Deus nos ajude a usufruirmos dessas bênçãos, a compreendermos a verdadeira justiça de Deus e desfrutarmos disso da melhor forma. Tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.